mexendo os corações. A campainha da minha porta tá tocando. É o oficial do fórum intimando. Ela me deu gaia, ainda foi da queixa. Se é pra jogar o jogo, vou botar cartaz na mesa. Foi legítima defesa. Seu juiz, antes de decretar a minha sentença, quero que o senhor saiba da minha inocência. Ela espancou meu coração primeiro. Seu juiz, cuidado, não se iluda com tanta beleza. Essa é a arma dela, é minha fraqueza. Eu traí ilegítima defesa. Ilegítima defesa. É o oficial do fórum intimando. Ela me deu gaia, ainda foi da queixa. Se é pra jogar o jogo, vou botar cartaz na mesa. Foi ilegítima defesa. Seu juiz, antes de decretar a minha sentença, quero que o senhor saiba da minha inocência. Ela espancou meu coração. Decreta na minha sentença e da minha inocência.